450. ...994, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. Está autorizado, TAM 3520, afinado, procedimento em ILS X8. Para o táxi do Gol 606, está com 91 a bordo, 5 horas de autonomia terreno Maceió. Aprovado o táxi até o ponto de espera do 90, reporte pronto, I14, ajuste. ...520, complexo de estimação, chame torre 118, décima meia. 18, meia, obrigado, tá 3, 5, 3. Claro. Estamos numa boa noite, tá 3, 5, 2, 0, 12, milhas do externo. Porto externo, tem baixo travado, 3, 5, 2, 0. Afirmativo, Alfa Romeo 362. Alfa Romeo 362. Pode ser o Alfa Romeo 362? É, aguarde coordenação com o centro. Solo Salvador, é o TAM Mike Alfa Delta, na posição 13 do Pationo. Senta, aguarde. Posto autorizado no zero, cheque o trem, o vento, 030 graus com 3 nós. Posto autorizado, trem baixo aprovado, tá 3520. Então, Mike Eco Delta, prossiga. É, Mike Alfa Delta pede autorização para gira de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Embraer. Estou ciente, reporte tempo. Portarão, muito obrigado. 26.85, alternando 125.45. 26.85, 25.45, obrigado, boa noite. Boa noite. Onde espera a TAF da TANAC final, após o mesmo ali mantém. Ativa após o mesmo ali, mantém 990, bom menos 0. Torre Salvador, TAN Mike Bravo, Vitor. Bravo, Vitor, na escuta, prossiga. Solicito autorização para reboque da remota do pátio 112 para a posição 5. Autorizado iniciar no, na remota 112 do pátio principal e reporte para, é, para continuar com o táxi após até o portão 5. Ô, tá chamando o reboque? Zero, solo agora os 41, ao livrar à direita, solo, é, continuar minha escuta, a prosseguir táxi via Alfa Juliette, portão 4. Gente, livra à direita, via Alfa Juliette, na sua escuta, portão 4, na 3520. Zero meia da Gol, decolagem autorizada, vento 040 graus, com 3 nós. A linha ainda colar com o mesmo menor no zero. Corre, Sam, Mike Bravo Victor no pátio principal, em frente à posição 8. Pode continuar com o reboque, o Tan, até o portão 05, reposta e terra. Sim, obrigado. decolado agora 244, controle 20.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia, Gol 606, decolado na PUC. Gol 606, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 390, saída PUC. 390 na PUC, Gol 606. Controle Salvador, muito bom dia, vou no 8 no 6. Bom, no 8 no 6, bom dia, acione identificação, autorizada a chegar na mar e desça para 2000 pés, QNH 10 no 4, reporte estabilizado no localizador. Identificou, desce para 2014, reportar estabilizado no 8 no 6. Salvador, é o TAM Mike Alpha Delta, informa o TLZ do motor em marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, grato. 6060. No 606, aguarde transferência para o centro. O número 06, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. Confirme, chamou o 606? Estimativo, o número 06, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 265-12545. Gol 606, boa. Boa noite. Gol no 896. Autorizado afinado o procedimento ILS X-Ray. Após estabilizado no localizador. Quadrado estabilizado no 896. Corre, Mike Bravo, Vitor, parqueado, posição 5, obrigado, bom dia. Bom dia, grato, bom dia. Estabilizado, voo 18 no meio. Com 18 no meio, Chime Torre, 18 decimal meia. 18 meia, bom dia. Bom dia.